eu sei, você sabe o que é. Eu sei, você sabe o que é. Eu sei, você sabe o que é frustração. É frustração, é frustração, é frustração. Máquina de fazer vilão. Não tenho casa própria, eu ainda pago aluguel. Mas naquilo que eu penso eu persisto e vou ser fiel. E pra voltar pra casa raras vezes teve alguém. Mas é normal, ninguém é igual a ninguém. Não tenho casa própria, eu ainda pago aluguel. Mas naquilo que eu penso eu persisto e vou ser fiel. E pra voltar pra casa raras vezes teve alguém. Mas é normal, ninguém é igual a ninguém. Conversando com Du, eu percebi que na Sul, de 10 inconsequente, raramente resisti um. Porque a quebrada que te ensina várias coisas no rolê, te rouba no rolê. Sai no rolê pra perceber os moleque no giro de sexta-feira. Na roda, mó função, mó zoeira, colando com as baladeiras. Porque poucos resistem, um corpinho inteligente, sorridente, rapidamente ela entra na sua mente. A realidade que eu vivo é diferente, eu creio. Tem uns que vai na escola buscando só o recreio. Tem mais de um morando em casa e o pai se jogou. A mais nova engravidou, o mais velho se viciou. Você para pra analisar, tudo isso te magoou. A mãe trabalha, trabalha e a casa própria não virou. Firmou? Quantos nego aí que não tá nessa, buscando uma solução? Meus bico ainda quer conversa, pensativo de skate, só assim pra criar asa. Revoltado, não tá querendo nem voltar pra casa. O que resta é relaxar, de chava pra ele bolar. Põe um rap pra tocar, pra tensão aliviar. Calma aí, deixa eu fumar, uns dois só pra acalmar. Firmeza, moleque, sem saque, deixa eu chegar. Quantos não vivem isso sem força pra combater? Deixa o diabo bater, até o espírito perder o poder. Vai entender o conceito de cada um. Mas graças à morte na cruz eu não nasci pra ser mais um. Opressivo, depressivo, candidato ao fracasso, cheio de ódio. Por isso que os moleques sentem o aço. Não aprendeu a ser fraco apesar de ser sensível. É que a idade é confusa, não há tempo pra isso. Nunca foi no boliche, nunca fez um strike. Não tem um naipe, nem uma bike, nunca vesti um Nike. Escrevendo no papel em cada canto, buscando a solução em cada canto. E cada canto é um recanto relativo pro que canto. Alicerce do meu pranto, inspirado a viver e vivendo pra ser franco. Variedade de emoções entre pessoas e canções. Triste, feliz, não distingue as próprias sensações. Na rua, e o psicológico não para. Reprimindo raiva por não ter aquela casa na praia. Meia furada, se metendo em furada. Várias paradas e as contas continuam atrasadas. Evolução retardada, cê não tá valendo de nada. Você olha pra sua mãe, já acha que deu mancada. Ai meu Deus, viu? Não tem pai, não tem tio, presente sumiu. E você compartilhando decepção com frio. Quem que viu? Cês nem viu, nós que viu. Porque foi nós que cresceu com as rabiola no fio. Vendo o partido dominar e a doutrina se alastrar. Tem que se adaptar, quem é louco pra questionar. Mas nasci, cresci, eu tô vivendo e nem vi. Talvez eu melhorei e ainda não percebi. Na moral, eu vou seguir porque eu tô legal. Lidando com a frustração porque já se tornou normal. Tô na favela, sentinela, descobrindo o meu interno. Vai chover, eu vou pra casa escrever no meu caderno. Eu penso mil vida. Vou me enlouquecer. Não tenho casa própria, eu ainda pago aluguel. Mas naquilo que eu penso eu persisto e vou ser fiel. E pra voltar pra casa raras vezes teve alguém. Mas é normal, ninguém é igual a ninguém. Não tenho casa própria, eu ainda pago aluguel. Mas naquilo que eu penso eu persisto e vou ser fiel. E pra voltar pra casa raras vezes teve alguém. Mas é normal, ninguém é igual a ninguém. Não tenho casa própria, eu ainda pago aluguel. Mas naquilo que eu penso eu persisto e vou ser fiel. E pra voltar pra casa raras vezes teve alguém. Mas é normal, ninguém é igual a ninguém. Não tenho casa própria, eu ainda pago aluguel. Mas naquilo que eu penso eu persisto e vou ser fiel. E pra voltar pra casa raras vezes teve alguém. Mas é normal, ninguém é igual a ninguém. Frustração.